Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito. Teus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita numa cama pequena, te faço um poema, te cubro de amor. Caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, fazer tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena, te faço um poema.